essa noite com os amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Guará 2. E ver que a igreja completa 37 anos, acabei de completar 37, então a gente está aí na mesma idade. E dizer aqui de antemão, tudo que o Roster falou é mais ou menos isso. E quero agradecer muito, porque o reverendo Roster é um grande amigo, pessoa que eu admiro por demais, admiro profundamente. É bênção na minha vida, irmãos, eu quero dizer isso para a igreja de vocês. O reverendo Roster é bênção na minha vida, na minha história. É um privilégio servir a Deus junto com esse querido irmão. Prazer ter conhecido ele alguns anos atrás no Sínodo, né, no Supremo Conselho, como presidente de Sínodo que ele era, e agora a gente trabalhando junto na PECOM. Mas depois eu vou falando outras coisas. Como ele disse, sou casado, minha esposa é Patrícia, tenho duas filhas, o nome da minha mais velha chama Sara, e a minha caçulinha chama Beatriz, e eu moro em Goianésia. Alguns devem conhecer. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Eu quero convidar você a abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 1 até do verso 11 até o verso 17. Lucas 7, de 11 a 17. Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 11 até o verso 17. Eu sei, irmãos, que você esteve em pé aí alguns momentos do culto, mas se porventura você encontrar o texto, eu gostaria que vocês colocassem em pé para que eu veja quantos irmãos encontraram e assim possamos fazer a leitura. Lucas, capítulo 7, do verso 11 até o verso de número 17. Lucas 7, de 11 a 17. A palavra do Senhor diz assim, irmãos: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando-se conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém. Meus queridos irmãos, vamos orar? Pai bendito, nós te louvamos, ó Pai, por esse privilégio que temos nessa noite de meditar na tua palavra. Sabemos que o Senhor tem falado ao nosso coração nesses dias, tem falado ao coração desta igreja nesses dias. E eu suplico ao Senhor, ó Pai, que nesta noite o Senhor venha mais uma vez impactar esta igreja com a palavra do Senhor. E que saiamos daqui, ó Deus, renovados, fortalecidos, abençoados por ti, para a honra e para a glória do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podem se assentar, eu quero compartilhar esse texto com vocês, o encontro da morte com a vida. Quando a igreja aqui está refletindo, pensando esses dias sobre adoração e missão, e eu entendo que esse texto é um texto que fala claramente para nós sobre essas duas características da vida do servo de Deus, como algo importante, como algo que caminha junto, porque quando eu entendo missão, e eu vejo o que Deus faz através da missão nas nossas vidas e na vida de pessoas, quando somos enviados a fazer missões, é impossível, irmãos, ver alguém se rendendo aos pés de Cristo e não adorar Jesus de todo o nosso coração por aquilo que só Ele pode fazer. Evidentemente, também, quando nós saímos para adorar e vemos e contemplamos e presenciamos a majestade de Deus, o nosso coração fica de tal forma quebrantado, inclinado por Deus, que nós também acabamos nos envolvendo com missões. Adoração e missão está intrinsecamente ligado uma coisa à outra. Ao ser missionário, eu adoro. E quando eu adoro, inevitavelmente eu saio para fazer missões. Está junto. E esse texto mostra isso para mim. Por quê? É o encontro da morte com a vida. É Jesus levando o povo à adoração e é Jesus fazendo missão. E eu quero meditar aqui com o tema o encontro da morte com a vida, olhando três aspectos aqui nesse texto que me chamam profundamente a atenção. O primeiro aspecto vai no versículo 11, versículo 12, que é o encontro de duas multidões. Diz lá o versículo 11, versículo 12, do capítulo 7 de Lucas. Diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. O 12 diz: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. O encontro de duas multidões é a primeira característica que eu quero destacar com vocês, meus queridos irmãos, nessa noite. Ora, é Lucas quem está narrando essa história para nós. É interessante, quando a gente vê o Evangelho de Lucas, nós percebemos algo que esse texto tem de profunda, com muita relevância para nós. O que, que ele tem de interessante? Nós não encontramos essa história nem em Mateus, nem em Marcos, nem em João. É somente Lucas que vai registrar essa história. E a pergunta que vem no nosso coração, e esse texto é cheio de questionamentos, pelo menos eu leio esse texto e faço muitos questionamentos ao ler esse texto, a pergunta é por que, que Lucas, então, resolveu colocar essa história para nós? Qual é o objetivo dele? E aí, se você olha todo o livro de Lucas de maneira ampla, você vai perceber que Lucas tinha um objetivo muito claro ao escrever seu evangelho, e o objetivo de Lucas é mostrar Jesus como alguém que tem todo o poder e alguém que é profundamente terno. Doçura e autoridade, doçura e poder na figura do mediador. E assim Lucas vai descrevendo Jesus para nós. E aqui no início do Evangelho de Lucas, Lucas está mostrando para nós Jesus no início da sua caminhada, no início do seu ministério, depois de preparar, contar histórias que mostram toda a preparação para a chegada de Jesus. Assim ele conta a história de João Batista, de Simeão, da viúva Ana, e ele então introduz Jesus, e quando ele começa a mostrar o ministério de Jesus, irmãos, mostra Jesus no início do seu ministério, sendo cercado por multidões. A primeira característica que eu vejo nesse texto é o encontro de duas multidões, porque é nesse momento do ministério de Jesus, onde Jesus se deixou cercar por multidões, que essa história aconteceu, e Lucas, pesquisando, encontrou essa história que ninguém tinha contado e coloca ela para nós. Por que o encontro de duas multidões? Houve esse momento do ministério de Jesus. Houve esse momento que Jesus se deixou cercar por multidões. A gente sabe que esse mesmo Jesus, no momento do ministério dele, e João vai narrar isso para nós, lá no capítulo 6 e 7 do Evangelho de João, que Jesus esparramou as multidões. Há um sermão duro de Jesus ali no Evangelho de João, que ao final do sermão as pessoas começaram a ir embora, e no final do sermão ele vira para os seus discípulos e pergunta: vocês também não querem ir embora? E aí Pedro, como sempre, com as saídas que ele tinha, ele diz: para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Mas há um momento no ministério de Jesus que ele se deixa cercar por multidões. E é esse o contexto que Lucas está apresentando para nós. Em dia subsequente, Jesus está viajando e uma multidão está seguindo ele, juntamente com os discípulos. É interessante pensar ainda dessas duas multidões que vão se encontrar, essa multidão que Jesus deixou que caminhasse com ele. Que multidão é essa? Por que Jesus está fazendo isso? Ora, Marcos e Mateus vão nos ajudar a entender. Primeiro porque Mateus diz para nós, Marcos diz para nós que quando Jesus fez a primeira multiplicação dos pães e peixes, Jesus, antes de fazer essa multiplicação, tinha uma multidão em volta de Jesus, e ele olha para aquela multidão, e o Evangelho de Marcos diz o seguinte, que Jesus, ao olhar para a multidão, compadeceu-se da multidão, porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor. O sentimento de Jesus de permitir que as multidões andassem com ele era para que ele as pastoreasse. Uma segunda coisa que também nós entendemos, por que as multidões estavam em volta de Jesus, é Mateus diz para nós, no final do Sermão do Monte, nós temos ali um registro interessante no capítulo 7 de Mateus, que as multidões olhavam para Jesus e falavam entre si: ele é diferente, ele ensina como alguém que tem autoridade. Jesus está mostrando a sua autoridade ao deixar que as multidões o acompanhem. E eu fico olhando para esse texto, então eu vejo que Lucas está descrevendo Jesus indo para Naim, e ele está cercado de uma multidão. A cidade de Naim, irmãos, era uma cidade que ficava a 10 quilômetros de Nazaré. Então nós identificamos aí que Jesus está na Galiléia. Ele está na cidade onde ele cresceu, e ele agora está saindo dessa cidade onde ele cresceu, indo a Naim. Naim é uma cidade que ficava fora do arraial da Galiléia, uma cidade na época de pagãos, mas que existe ainda nos dias de hoje. E Jesus, então, está indo com a multidão para essa cidade. Essa multidão que acompanha Jesus, ainda me permitam olhar um pouquinho para ela, me chama a atenção porque é uma multidão de pessoas que estão andando com Jesus, uma multidão que está vendo o início do ministério de Jesus, e aí eu me pergunto como que eram, então, as pessoas que ali estavam. E sempre quando eu me deparo com essa pergunta, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sempre olho e imagino a multidão que está ali acompanhando Jesus como que a igreja. Como a igreja do Guará, do Guará 2. Porque quando você veio para a igreja aqui nessa noite, irmãos, a verdade é que nós não vamos à igreja por causa do pregador em si, mas nós vamos na igreja porque a gente vai naquela expectativa santa do nosso coração de saber o que Jesus vai fazer com a gente, o que Jesus vai fazer nas nossas vidas naquela noite. A gente não sabe o que vai ser falado, a gente não sabe o que vai ser pregado, mas há uma expectativa, e aí por isso que eu olho para esse texto, sempre quando eu vejo a multidão andando com Jesus, eu sempre olho para a igreja, e aqui da frente, diferentemente dos irmãos, a gente que é pastor, a gente fica vendo o rosto dos irmãos. E é interessante ver que, mesmo percebendo que um ou outro, às vezes, está em luta, dificuldade, ou como o próprio reverendo Hernandes estava aqui passando mal há 2 dias atrás, existe uma serenidade que o Espírito Santo promove, que traz uma paz no ambiente, a presença doce neste lugar, a expectativa do que ele vai fazer, o que aponta para mim uma aparência com aquela multidão. Quando eu imagino aquela multidão, que era composta de ex-cegos, ex-mudos, ex-homens e mulheres que estavam presos ao pecado, gente que outrora era endemoniada, mas que foi liberta por Jesus, e agora acompanha essa multidão na expectativa do que Jesus está fazendo. Eles estão acompanhando Jesus numa viagem, não sabe o que vai acontecer, mas há uma expectativa santa naquela multidão. O que Jesus vai fazer na vida nossa, nas nossas vidas no dia de hoje? E assim está indo essa multidão. A viagem deles é de 10 quilômetros de Nazaré até Naim. Naim ficava 10 quilômetros de Nazaré. 10 quilômetros andando a pé, hoje em dia, para o pessoal aí que é fitness, faz tranquilo, né? Andando, correndo, nem sente. Naqueles dias, Jesus e aquela multidão também não sentiu. Andou aqueles 10 quilômetros, provavelmente pela estrada, eles perceberam para onde que eles estavam indo, eles estão chegando na cidade de Naim. Quando eles estão aproximando da cidade, o texto diz no versículo 12, a descrição de uma segunda multidão. E lá diz, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Perceba que está chegando a multidão com Jesus, com essa expectativa que eu citei para vocês, e quando eles estão se aproximando da cidade de Naim, está saindo uma multidão totalmente diferente daquela que está chegando. Porque Lucas descreve para nós a diferença. Ele vai ser detalhista. Ele diz que essa multidão que está saindo da cidade é uma multidão que está acompanhando um enterro. E aí Lucas vai ser detalhista a ponto de mostrar para nós algo que mostra para nós que é uma tragédia que ele está descrevendo, e a gente começa a entender por que tem uma multidão ali. É o enterro do filho. Ora, eu não sei vocês, irmãos, mas na minha cabeça, na minha expectativa, quando eu olho para esse texto aqui e eu percebo ali que está sendo descrito que é o enterro do filho, eu já sensibilizo o meu coração. Porque na nossa cabeça, a gente entende o seguinte, pelo menos entendo eu assim, para nós, a morte nunca é bem-vinda. Ela nunca é bem-vinda. E o texto está falando de um enterro da morte de alguém. Ela nunca é bem-vinda. Mas há momentos em que a gente entende que ela é aceitável. Por exemplo, se uma pessoa viveu muitos anos, e aí ela morre, e aí ela é sepultada pelos filhos, ou seja, um filho enterrou um pai. Na nossa cabeça, a gente pensa assim, certo, eu não queria que morresse, mas é natural um filho enterrar um pai. É a sequência da vida. Agora, não sei vocês, mas por onde eu ando? E o que eu tenho visto é que o nosso coração dói quando a gente vê um pai tendo que enterrar um filho. Não é natural para nós. E Lucas vai descrever isso para nós. Ele vai dizer para nós o seguinte, é um enterro. De quem? De um filho. Filho de quem? Ele vai dar detalhes para nós. Filho de uma viúva. E aí nós vamos percebendo que é uma tragédia. Uma multidão está acompanhando alguém que foi atingido por uma tragédia, porque é uma viúva, alguém que já tinha sofrido da viuvez e agora tinha um filho e perde esse filho. E Lucas vai dar mais detalhes dizendo para nós, filho único. Era um único filho, uma única esperança. E essa mulher perdeu a sua única esperança. Diga-se de passagem que no contexto social daqueles dias, as viúvas passavam necessidades. É por isso que no livro de Atos, e é por isso que em Tiago, nas recomendações para a igreja e para os diáconos, se exige que se cuide das viúvas, porque elas ficavam à margem da sociedade. Elas tinham uma esperança, os seus filhos para resgatá-los. E aqui Lucas está dizendo para nós que a última esperança daquela mulher pereceu. E aí eu começo a entender por que aquela mulher está sendo acompanhada de uma multidão. Mas que multidão é essa, meu querido irmão? Uma multidão diferente daquela que está chegando, uma multidão triste. Uma multidão abalada com a dor daquela mãe. Uma multidão abalada com a dor da história daquela mulher. Uma multidão impactada pela dor da morte, de ver uma mãe ter que sepultar um filho. Eu ainda falando um pouquinho sobre isso com vocês, meu ministério, como o pastor Roster colocou aí, eu fui pastor em Goianésia 12 anos da mesma igreja, agora eu trabalho na faculdade. Mas uma das coisas mais marcantes do meu ministério aconteceu no ano de 2014, 1 de junho de 2014. Me permita contar essa história brevemente, porque eu lembro direitinho desse dia como se fosse hoje. Fui para a igreja, para a escola dominical, como sempre fazia, mas naquele dia em especial, porque eu morava do lado da igreja, a casa pastoral ficava do lado da igreja, então era raro eu ir no banheiro da igreja. Se eu moro do lado da igreja, eu chegava mais ou menos para a hora do culto, porque eu já me preparava ali, já arrumava em casa mesmo e não usava o banheiro da igreja. É? Mas naquele dia eu cheguei mais cedo na igreja e percebi alguma coisa na minha roupa que estava me incomodando e fui no banheiro da igreja, o que raramente eu fazia. Eu entro no banheiro da igreja, estou lá me arrumando na frente do espelho do banheiro da igreja, quando chega um jovem por nome Aleph, e ele chega e me cumprimenta. Bom dia, pastor, filho de presbítero da igreja. Ah, irmãos, se eu soubesse que seria o meu último diálogo com Aleph, eu teria falado outras coisas. Eu teria abraçado aquele menino, teria apertado ele e falado assim, menino, eu te amo, você é bênção na minha vida, você é bênção na vida dessa igreja, você é um homem de Deus, porque de fato ele era, mas eu não sabia. E como pastor, que está preocupado com a rotina da igreja, eu virei para ele e falei assim, seu pai vem hoje na escola dominical? E ele falou assim, olha, pastor, meu pai vai ficar em casa, só vem eu e minha irmã. Eles estão resolvendo um problema lá e não vai poder vir. Eu falei, chegar na sua casa, liga, fala para o seu pai ligar para mim. Ok. Fomos para a escola dominical, a escola dominical aconteceu normalmente, ele estava com a namoradinha dele, a namoradinha, ele terminou a escola dominical, foi almoçar na casa da namorada, da casa da namorada ele deixa ela, está voltando para a casa dele, dirigindo uma moto, quando, de repente, ele perde o controle da moto, bate num poste, quebra o pescoço. O pai dele me liga. Domingo, irmãos. Pastor, estou indo para o hospital. Meu filho sofreu um acidente, não sei o que é, o bombeiro ligou para mim, eu não sei como é que ele está, estou indo para lá, ora por mim. Eu falei, estou orando, Cleibe, vou ligar para a igreja toda para estar orando. Estou indo também para o hospital. Irmãos, nas horas seguintes, foi eu ali, igreja de cidade interior, hospital ali, né? Pastor é conhecido de todo mundo, eu estava lá na porta do hospital, na porta da sala onde o menino está sendo atendido, abraçado e orando com esse pai, pedi para um presbítero ficar com a mãe lá no saguão do lado de fora do hospital, e ali orando e percebendo que a coisa não era boa, até que o médico saiu e falou assim, olha, nós tentamos o que era possível. Infelizmente, ele não resistiu. Ali eu só segurei aquele par, irmãos. O médico vira para mim e fala assim, você é o pastor aqui, a gente conhece, né? Você é o pastor deles, não é? Sou. Você poderia, porque talvez seja a pessoa que pode dar essa notícia, a melhor pessoa para uma notícia como essa. Você poderia dar uma notícia para a mãe? Lá vou eu, irmãos. Andando pelo corredor do hospital, em direção a saguão, onde um presbítero estava lá com essa irmã, orando por aquela mãe, para dar a notícia que eu pedi para Deus para nunca mais ter que dar para uma mãe. Quando eu chego lá e parece que pastor, né? A mãe olha para mim e fala assim, pastor, dá uma boa notícia. Eu só tive condições de falar para ela o seguinte, irmãos. Minha querida irmã Abadia, aprove a Deus. Chamaram o Aleph para si. Naquele momento, irmãos, toda a igreja presbiteriana do bairro Carrilho, da qual era pastor, estava ali dentro do hospital. A igreja toda ali dentro. A dor daqueles pais. E eu me lembro do culto fúnebre, irmãos, que quando eu saí da minha casa, todo arrumado para o culto do Aleph, quando eu saí da minha casa, irmãos, abri a porta da minha casa, eu dou de cara com esse presbítero. Irmãos, o Aleph não era meu filho, o Aleph não foi criado junto de mim, não tinha parentesco nenhum com ele, mas quando eu vi a dor daquele pai me esperando como presbítero na porta da minha casa para ir junto comigo para fazer um culto de louvor a Deus pela vida do filho que morreu de 18 anos, quando eu vi a dor daquele pai, eu desabei, irmãos, como poucas vezes eu desabei na minha vida em lágrimas, em ver a dor de um pai ter que enterrar um filho. Eu entendo porque que tem uma multidão, porque na nossa cabeça não é normal um pai enterrar um filho, dói. Mesmo não sendo nada nosso, mesmo sendo parente nosso, dói ver isso. E ali a multidão está doída, está chorando, está triste. E eles estão saindo da cidade sem esperança nenhuma. Aquela mulher está saindo da cidade sem esperança nenhuma. Quando aponta aquele que tem poder de trazer esperança a corações que estão perdidos. Essa história, irmãos, não é uma história de tristeza, é uma história de esperança. Eles estão saindo da cidade quando chega uma multidão. Mas não é uma multidão qualquer, porque na frente da multidão, Jesus está chegando. E aí entra o segundo aspecto que eu quero destacar com os irmãos nessa noite, quando fala de adoração e missão, o encontro da morte com a vida. O segundo aspecto está lá no versículo 13, que diz assim, vendo-a, olha lá o diz o versículo 13, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Sabe por que adoração e missão tem a ver comigo e com você? Porque nós sabemos quem é o nosso bom pastor. E aí, o aspecto que eu quero destacar com vocês no versículo 13 é a compaixão do bom pastor como segundo aspecto. Lucas está narrando essa história linda para nós. Lucas tem o objetivo de mostrar Jesus como aquele que tem poder e doçura, eterno e tem toda a autoridade. Jesus está à frente de uma multidão viajando 10 quilômetros a uma cidadezinha chamada Naim. Chega agora o momento do encontro das multidões, mas antes que essas multidões se encontrem, aquele que estava à frente de uma multidão se encontra com aquela que está à frente da outra. Alguém atingida pela morte agora vai ser impactado por alguém que transborda a vida. Jesus chega naquela mulher e Lucas vai pausar a história, porque Lucas poderia, nesse momento, ser muito objetivo. Lucas poderia pular essa parte. Lucas poderia simplesmente falar assim, Jesus ressuscitou, porque a gente sabe que ele vai fazer isso. Ou Lucas poderia muito bem, ao falar do encontro de Jesus com essa mulher, poderia resumir dizendo assim, vendo-a, o Senhor disse, não chores. Ou poderia resumir dizendo assim, vendo-a, o Senhor passou por ela. Mas olha que Lucas vai dar detalhes para nós que chamam a atenção, porque ele quer mostrar algo para nós. E ele quer mostrar a compaixão de Jesus. Ele quer mostrar Jesus como nosso bom pastor, que tem autoridade e que tem ternura. Vendo-a. Primeiro, Lucas mostra que nós temos um Deus que nos vê. Ele vê. Ele não é cego. Ele nos vê. Vendo-a. O Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Essa expressão que aparece ali, se compadeceu dela, no grego, traduzida, pode ser traduzida como que o coração de Jesus como que o coração de Jesus transbordou desse sentimento por aquela mulher. Vendo-a, o coração de Jesus transbordou de compaixão dela e ele lhe disse, não chores. É interessante, porque quando eu olho para essa característica que Lucas está enfatizando para nós aqui, eu fico me perguntando, por que isso está acontecendo? Por que que Lucas está descrevendo esses detalhes para nós? E aí, irmãos, eu começo a entender alguma coisa nesse texto que mexe com a minha alma sobre Jesus. Primeiro, nesse aspecto do segundo ponto, quando a gente está falando ali da compaixão do bom pastor, e por que que a gente adora e faz missões, porque a gente sabe que é o nosso bom pastor, esse texto é um texto especial da Escritura, porque é um texto que revela para nós algo que nós não vemos o tempo inteiro. Bem, nós sabemos quem é Jesus, nós confiamos nele de todo o nosso coração, por isso estamos aqui. Mas são poucos os textos da Escritura que fazem ao contrário daquilo que a gente vive no dia inteiro, ou o tempo todo das nossas vidas, porque o tempo inteiro na nossa vida cristã é o nosso coração por inteiro transparente diante de Jesus, diante de Deus. Mas esse texto aqui, Deus nos abençoa com uma característica interessante. Esse texto abre-se uma janela para a gente enxergar o coração de Jesus. E é gostoso ver o que está no coração de Jesus, apesar de a gente já saber o que está lá. O texto abre e sonda. O Espírito Santo revela para Lucas o que está no coração de Jesus, e o que está no coração de Jesus é compaixão por aquela mulher. Mas isso me angustia, porque eu fico perguntando por quê? E aí nós fazemos perguntas para o texto. Porventura, essa mulher era conhecida de Jesus do ponto de vista humano, porque como Deus ele conhecia, por isso que ele está nessa viagem, encontros marcados na eternidade. Mas a pergunta é, por Naim ficar perto de Nazaré, porventura, algum momento da história, essa mulher teve contato com Jesus, a família dessa mulher teve contato com a família de Jesus, de forma que de repente ele a conhecesse, ou tivesse chegado a notícia até ele? Ou porventura ela era conhecida de algum dos discípulos, ou de alguém da multidão que falou assim, Jesus, tem uma mulher sofrendo em Naim, a gente pode ir lá? Aí você olha para o texto, estuda os comentaristas, e olha para a própria escrita de Lucas, e sabe o que você vai perceber, irmãos? Lucas vai dar pistas para nós. Eu sou apaixonado em Lucas. Ah, como eu gosto da escrita de Lucas. Como eu gosto da maneira como Lucas escreve. Porque Lucas, no capítulo 1, verso 1, diz que ele fez uma pesquisa profunda desse texto. Aliás, fez uma pesquisa profunda da história de Jesus. De forma que ele pesquisou com várias testemunhas. É o que ele diz lá no capítulo 1, verso 1. E Lucas pesquisou. E por que ele pesquisou, irmãos? Vamos lembrar aqui? Ele não estava presente quando essa história aconteceu. Vocês sabem disso, não é? Lucas veio depois. Ele não é um dos 12. Ele não estava lá presente. Ele veio posteriormente. Então ele fez uma pesquisa para coletar as histórias. Se embasou no Evangelho de Marcos, que já tinha sido escrito, para escrever o seu Evangelho. Ou seja, ele pesquisou várias testemunhas. E aí é uma coisa interessante. Lucas pesquisa, vai atrás de testemunha, vai atrás de testemunhas inspiradas por Deus, pesquisa. Sabe o que é que ele descobre? A história. Mas ninguém sabia o nome da mulher. Porque esse Lucas é tão detalhista que ele dá nomes às pessoas. Várias histórias aí que ele narra, tem nome dos personagens. Ele pesquisou e não encontrou nome. Ele pesquisou o nome do filho da viúva. Sabe como é que o filho da viúva entra para a história, irmãos? Como filho da viúva, que tinha morrido. E sabe o que isso representa para nós? Ninguém ali conhecia aquela mulher. Ninguém ali conhecia aquele menino. Por que Jesus está ali? Porventura ela fez uma oração? Talvez a resposta seja essa. Ela orou. Pastor, ela fez uma oração. E aí os comentaristas vão dizer o seguinte sobre esse texto, irmãos, que essa mulher era pagã. Se ela orou para o Deus errado. Aí complica. Orou errado ainda e Jesus está lá? Por que Jesus está ali, irmãos? Por que Jesus está chegando na hora exata? Por que Jesus está se aproximando ali, primeiro indo em direção àquela mulher, olhando no fundo dos olhos dela, falando para ela não chorar, mas não somente isso, com o coração transbordando de compaixão? Sabe o porquê, irmãos? Lucas quer mostrar para nós que Jesus tem um coração transbordante de graça. E sabe o que isso quer dizer para nós como lição? Que o personagem dessa história não é a mulher, o personagem principal dessa história não é a mulher. Ela não fez absolutamente nada para que Jesus estivesse ali. O personagem principal da história é Jesus. Quem toma iniciativa é Jesus. Jesus está ali porque Ele quer estar, porque o coração de Jesus é cheio de graça para salvar pessoas que estão enfrentando dores tremendas na sua vida. E Ele tem vida e graça para invadir corações que estão dominados pela morte. Ele chega na hora certa. Ele chega na hora exata para tirar o cheiro de morte que estava naquele coração. Sabe, irmãos, o que isso implica para mim e para você? Que eu e você nos parecemos nessa história, sabe com quem? Com essa viúva. Não fomos você, nem eu, que fizemos absolutamente nada para que Jesus olhasse para nós. Foi Ele que olhou para nós e nos viu. E olhou para mim e para você com o coração transbordando de compaixão. E no momento certo da minha história e da sua história, Ele veio até você. O bom pastor olhou para você com graça e compaixão. Sabe, irmãos, me permito contar uma história aqui rapidamente. Quando eu olho para esse texto aqui, eu me lembro da história da conversão da minha família. Eu preciso contar essa história aqui para vocês. A conversão da minha família, irmãos, é algo que mexe meu coração. Talvez você esteja olhando para mim assim, irmãos, e o roster me apresentou aqui, né? Falou, pastor Alexandre, meu amigo da APCOM. Às vezes, eu sempre onde eu vou, roster, tenho que falar o seguinte, que a APCOM não é a agência presbiteriana indígena. Porque o pessoal olha para mim e fala assim, olha, está vendo alguma coisa de índio aqui? Eu não sei o que é, não, mas o pastor roster está fazendo alguma coisa de índio aqui hoje. Irmãos, eu não sou índio, sou goiano. Imagino que tem muito goiano aqui, porque sempre quando eu venho em Brasília, sempre tem muito goiano em Brasília. Sou lá de Goiás, nascido em Anápolis, comedor de piqui, irmãos, apesar da cara de índio. Não sou índio, não sou fugido de nenhuma tribo. Mas eu vou contar essa história para vocês, porque é a história da conversão da minha família. E rapidamente eu quero contar para vocês, antes de a gente partir para o final do texto. Mas a minha mãe se converteu em 1986, em Anápolis. E sabe como é que ela se converteu? Um presbítero foi trabalhar com um tio meu, casado com a irmã da minha mãe, na prefeitura de Anápolis. E foram se conversando, fazendo amizade lá nesse departamento da prefeitura de Anápolis, e esse presbítero, com um bom testemunho, começa a falar de Jesus para o meu tio. Meu tio, nesse momento da vida dele, totalmente católico, e vivendo uma vida que ele achava que era correta, e esse presbítero começou, de maneira muito simples, dar bom testemunho e falar de Jesus. Até que esse meu tio ficou curioso, e o presbítero falou assim, olha, Djalma, está na hora de marcar um culto na sua casa, que tal? E aí o meu tio falou assim, ó, vou primeiro perguntar para minha esposa, se ela autorizar a gente faz. Tem que ser assim, né, irmãos? E aí ele conversa com a minha tia autoriza, e o meu tio e a minha tia se chamando toda a família para participar desse culto, cujo esse presbítero seria o pregador. O convite chega na minha mãe. A minha mãe, nesse momento da vida dela, não era evangélica. Ninguém da família era evangélico. Ela recebe o convite, algo no coração dela fala para ela ir. Ela fala para o meu pai. Meu pai briga com ela. E ela, mesmo brigada com meu pai, vai para o culto. No culto, irmãos, esse presbítero que chama Carlos, da Igreja Presbiteriana Setor Sul, em Anápolis, prega de maneira muito simples o nome de Jesus. Muito simples, muito simples. Prega sobre Jesus E a minha mãe conta que enquanto esse presbítero vai pregando no coração dela, vai acontecendo alguma coisa que ela nunca tinha sentido na história da vida dela, de forma que o coração dela vai esquentando, esquentando, aquecendo, aquecendo. No final daquela pregação muito simples, o presbítero diz: alguém aqui entendeu essa mensagem? E ele pergunta: alguém aqui quer entregar a vida para Jesus? Nesse momento, irmãos, ninguém da minha família tinha Jesus no seu coração. A minha mãe, a simplicidade dela, se coloca em pé. Ninguém da família era, ela é a primeira a ir. Mas ela não vai sozinha. Ela tinha um índiozinho. Puxa o índiozinho. Pega as menininhas dela, minhas duas irmãs, e vai todo mundo para frente. Ela diz: eu quero esse Jesus na nossa história. Irmãos, 86 isso aconteceu. Esse ano, viajando pela PECOM, de vez em quando eu passo na casa da minha mãe. Estou lá na minha mãe, irmãos, dormindo lá, em Anápolis. Acordo um dia de madrugada, que a gente acorda de madrugada. Estou passando... E, de repente, irmãos, quando eu saio do quarto lá onde eu estava dormindo, né, no quarto lá onde era das minhas irmãs, que agora é meu, quando eu estou de passagem, saio lá, tudo escuro na casa, para ir no banheiro, quando eu vejo um vulto assim, irmãos, me assusto, dou um grito: ai, meu Deus, o que é isso? A minha mãe disse: sou eu, meu filho. Eu falei: misericórdia, o que de madrugada minha mãe está fazendo na sala da casa, no escuridel desse? O que é isso, Jesus? Eu estou tendo um pesadelo. A minha mãe vira para mim e fala assim: meu filho, todos os dias, muitos anos, esse horário, eu dobro os meus joelhos diante de Jesus para orar pela sua vida, pela vida das suas filhas, pelas minhas filhas, para que Ele continue cuidando de nós. A história que começou em 1986, irmãos, continua, porque o encontro com Jesus foi de verdade. E aonde havia morte, passou a reinar a vida de Cristo. Terceiro e último lugar, irmãos. O texto continua e diz lá: o príncipe da vida é senhor sobre a morte. E eu quero destacar com vocês o versículo 14 e 15, que diz assim: chegando-se, tocou o esquife, e parando-se, conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Irmãos, terceira característica que eu quero destacar com vocês, terceira e última característica, é que o príncipe da vida é senhor sobre a morte. Por isso que a gente adora e faz missões. Porque a gente sabe que o nosso Senhor, Ele tem toda a autoridade, todo o poder. Ele agora deixa essa mãe para trás e diz: não chores. Todo mundo fica na expectativa do que vai acontecer. Agora as duas multidões estão paradas e Jesus vai fazer algo que a gente sabe o que é. Mas Ele vai dar lições ao fazer esse algo. A primeira lição é que Jesus, o texto diz que, Lucas diz para nós, que Ele chegando-se tocou o esquife e parando-se conduziam... Ele parou tudo ali naquele momento, e ele toca o caixão do menino. E Jesus vai dar uma primeira lição para nós aqui nessa noite, irmãos, e eu quero lição, aplicação para nós aqui, eu quero destacar com vocês essa aplicação. O judeu, ele não tocava em defunto, ele não tocava em local onde defunto estava, porque tinha uma lei lá no livro de Levítico que impedia o judeu de fazer isso. Caso contrário, se ele fizesse de maneira proposital ou de maneira que fosse sem querer, sem querer, se ele tocasse ali no defunto, ou chegasse perto de algum animal morto, alguma coisa assim, ele ficava impuro e precisava ficar 7 dias se purificando, depois do 7º dia se apresentar perante o sumo sacerdote, para que o sumo sacerdote mandasse ele fazer uma oferta, e só assim ele ficava livre para voltar a frequentar o templo. Ou seja, o judeu não chegava perto de defunto. Jesus chega perto do defunto e toca no lugar onde o defunto está. A gente tem uma primeira lição para nós aqui nessa noite, a primeira aplicação, o príncipe da vida é senhor sobre a morte, é que Jesus é aquele que tem todo o poder, e todo o poder que ele tem, importa em a gente entender o seguinte aqui: tenha você a sujeira que você tiver, a impureza que você tiver, tenha você cometido o pecado que tenha cometido, seja ele qual for, você nunca, meu querido irmão, presta atenção em mim aqui, você nunca vai poder sujar o puro dos puros que Jesus é. Você não tem poder de deixar Jesus impuro por causa do seu pecado. Agora, quando Jesus está tocando ali naquele menino que era impuro, que estava morto, e ele toca, ele está mandando uma mensagem para nós. Tenha você, meu querido irmão, minha querida irmã, o pecado que tiver, a impureza que tiver, a sujeira que tiver, tenha você cometido o pecado que for, esse Jesus que nós estamos adorando, esse Jesus sobre o qual esta igreja foi edificada, Esse Jesus de quem eu estou pregando nessa noite, ele tem poder de purificar você de toda e qualquer impureza, seja ela qual for, ele tem poder de purificar você. Ele limpa corações. Ele toca naquele menino que está impuro e está dizendo, eu posso purificar. Chegando-se, tocou o esquife. Parando-se, conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se que estivera morto e passou a falar. E aí nós temos uma segunda aplicação aqui, que é o príncipe da vida é Senhor sobre a morte. A segunda aplicação é, nós precisamos embasar as nossas vidas em quem de fato tem autoridade. Lembra que Lucas está querendo mostrar que Jesus é aquele que tem autoridade e doçura? Ele já mostrou a doçura de Jesus sendo bom pastor. Agora ele vai mostrar a autoridade. Temos alguém ali atingido pela morte. A gente sabe, irmãos, que quando a gente está ali num velório, que tem alguém que morreu, a gente, ser humano, já sabe que o máximo que a gente pode fazer quando a gente chega num velório de alguém, mesmo alguém muito importante para nós, o máximo que a gente pode fazer é abraçar ali a pessoa que está sofrendo. A gente não tem autoridade para impedir que a morte atue. Aliás, irmãos, a coisa que Jesus faz ali de ressuscitar aquele menino dos mortos é tão impressionante que às vezes a gente lê como se fosse uma coisa qualquer. E eu sempre gosto de destacar esse texto dizendo o seguinte, como Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, de forma que, quando ele está mostrando isso aqui, irmãos, mostra autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Eu sempre falo isso destacando uma coisa. A gente vê aí muita gente ressuscitando os mortos, né? Milagre está acontecendo ali, a gente vê constantemente alguém ressuscitando dentre os mortos. Ele não vê isso. Ele não vê isso. Lucas está destacando como algo especial, extraordinário. E aí está mostrando para nós uma lição. Eu preciso entender em quem eu deposito a minha confiança. E se a minha confiança está depositada em Jesus, eu preciso entender como lição para a minha vida que eu estou seguro, que eu não preciso de mais nada. Aquilo que eu preciso para a minha alma eu já tenho, porque é Senhor sobre a minha vida, aquele que tem toda a autoridade na terra e no céu. Ele é Senhor, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. E Lucas está mostrando isso para nós. Terceira e última lição, o texto diz lá que Jesus ressuscita aquele menino dos mortos, e agora, interessante, ele não para por aí. O texto diz que, chegando-se, tocou o esquife, parando-se, conduziu, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se que estivera morto e passou a falar. E olha o finalzinho do texto, e Jesus o restituiu à sua mãe. E aqui nós temos a terceira e última lição desse texto. A obra que Jesus começou a fazer, ele vai completar. Ele completa. Ele faz coisas completas. Ele chega naquele velório, ele vai em direção àquele menino, ele ressuscita aquele menino, ele agora pega aquele menino pelas mãos, e ele vai aonde? Aquela mãe que estava chorando há poucos minutos antes, falou assim, está aqui o teu filho. Ele está de volta. Estou devolvendo ele para você. Mostra que a obra que Jesus faz, ela é perfeita. E eu quero dizer para você que nessa noite, meu irmão, a obra que Jesus começou a fazer na sua história ainda não acabou. Ele vai completar. Eu tenho pregado em muitas igrejas, irmãos. E uma das coisas que eu mais tenho visto são irmãos passando por lutas com maridos descrentes, maridos fora do caminho do Senhor, esposas fora do caminho do Senhor, mas muitos filhos desviados, filhos que cresceram na igreja e estão fora do caminho do Senhor por algum motivo. Eu quero dizer para você aqui nessa noite que Deus não deu filho para você, minha irmã, meu irmão, para a perdição. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que esse texto aqui é para pai e para mãe, dizendo que o Senhor é poderoso. Se o seu filho está aí no mundo morto, o Senhor Jesus tem poder de ressuscitar o seu filho e trazer de volta para a presença dele e devolver o seu filho para você, para que em você e na sua família o nome de Jesus seja exaltado. Deus não deu filho para nós para povoar o inferno. Deus deu filhos para a aliança e conosco habitarão o céu. A obra que ele começou, ele vai completar. E a história termina. Olha lá o final da história, o versículo 16 e 17. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. No começo tinha duas multidões. Olha para o texto. Quantas multidões tem agora? Uma multidão. Que multidão é essa? De adoradores. Todos possuídos de temor. Todos glorificando a Deus. Todos dizendo, este que está entre nós, ele é incomparável, glorificando o nome de Jesus. Vendo nele a esperança que outrora fora perdida. E aí, irmãos, eu quero terminar essa história aqui, olhando para esse texto, e vendo essa história dessa mulher, vendo a história dessa mulher que não conhecia Jesus, e vendo Jesus chegando cheio de graça, e fazendo uma obra completa na vida dela, e ela agora passando a conhecer Jesus, e eu finalmente chego aqui, na Igreja Presbiteriana de Guará 2, em Brasília. Um dia nós não conhecíamos Jesus, mas nós passamos a conhecê-lo. E hoje, quando você ouve essa palavra, a maioria dos que aqui estão não é de pessoas que não conhecem, mas são de pessoas que conhecem Jesus. E a conclusão desse texto aqui, irmãos, é baseado naquilo que nós cantamos aqui na liturgia hoje para aquela banda que aqui tocou. Quando eu olho para esse texto, o incentivo do meu coração é para ser um adorador e missionário. De que forma? A primeira forma como isso acontece na minha vida é eu me tornando um amigo de fato de Jesus. Tem muita gente que tem vindo na igreja e não tem se relacionado com Cristo. O texto termina mostrando para mim que eu sei quem é Jesus e que eu preciso me aproximar desse doce e maravilhoso Jesus. E eu quero contar uma última história para encerrar e orar com os irmãos. Essa última história, irmãos, descreve justamente como Jesus é importante nas nossas vidas. E eu quero contar essa história porque é uma história que aconteceu com um presbítero amigo meu lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu fui pastor em 2003, meu primeiro campo pastoral. E essa história aconteceu depois, evidentemente, mas Campo Grande é uma cidade muito importante para mim. Então, o presbítero lá que chamava Algacir, e Deus abençoou Algacir com uma esposa santa, abençoada. E Deus abençoou Algacir com dois filhos abençoados. O pequenininho dele chama Pedro, tem 4 para 5 anos, e a mais pequenininha, a caçulinha, é Ana, e tem de 2 para 3 anos. E o Algacir Júnior, sempre no seu culto doméstico, ensinou o Pedro e a Ana da seguinte forma, irmãos. Olha, tem um papai e tem a mamãe, mas além do papai e da mamãe, existe alguém na nossa família que é muito importante, é muito especial, ele é o nosso Salvador. O nome dele é Jesus, Pedro. O nome dele é Jesus, Ana Luísa. Ele cuida de nós, ele nos ama, ele nos abençoa. Ele é o nosso Deus, ele é o Deus do papai, ele é o Deus da mamãe. O papai tem a vida totalmente com Jesus, a mamãe também, de forma que vocês não veem ele, Pedro nem Ana, mas Jesus o tempo inteiro está na nossa casa, ele está na nossa família e ele cuida de nós. E o Algacir foi falando isso para os meninos o tempo inteiro. E ele sempre terminava dizendo o seguinte: Pedro, Ana, pode ser que um dia vocês passem por uma situação totalmente difícil na vida de vocês, em que vocês não saibam o que fazer, nem o papai está perto, nem a mamãe está perto, e vocês sintam um grande medo no coração de vocês. Lembrem-se de uma coisa: nós temos um grande amigo. O tempo inteiro ele está conosco, ele nos ama, ele é o nosso bom pastor. O nome dele é Jesus. Se você orar para Jesus, ele vai ouvir você, Pedro. Se você orar para Jesus, ele vai ouvir você, Ana. Beleza, foi ensinando isso para os meninos, Um dia, Algacir, Marilise, Pedro e Ana estão indo de carro para um acampamento da igreja. Chegando no acampamento, os meninos dormem no carro. E aí quem é pai de menino pequeno pensa como eles pensaram. Ah, mexer com esses meninos agora, tirar do carro vai ser muito difícil. Vamos deixar o ar ligado, os vidros abaixados, e vamos deixar eles dormindo, que se acordar esse menino vai dar muito trabalho. Chegaram no acampamento, baixaram os vidros, deixaram o ar do carro ligado e deixaram os meninos dormindo. E o Algacir foi jogar bola com os irmãos da igreja e a Marilise foi conversar com as meninas da igreja. Estão lá conversando de um lado para o outro, de repente cai um temporal. Uma tempestade, irmãos. E lá em Campo Grande, assim, raios e trovadas e aquela chuva pesada de uma vez. E o Algacir corre para um lado e pensa assim: a Marilise vai atrás desses meninos. Correu para se proteger. A Marilise correu para o outro lado e pensou o seguinte: o Algacir vai lá pegar os meninos. E foi se proteger. Ninguém foi cuidar dos meninos. E essa história é contada pelo Pedro. Tempestade. Começa a respingar dentro do carro, pela janela que estava aberta. Começa a respingar, o Pedro acorda. Trovoada. O Pedro acorda, olha para um lado, não vê o pai, olha para o lado do outro lado, não vê a mãe, não sabe onde está, vê o carro vazio, olha para o lado, tudo escuro, chovendo, trovejando, e esse menino desespera. E ele começa a chorar tão alto, mas ninguém ouve por causa da chuva, que acorda a irmãzinha. A irmãzinha acorda do mesmo jeito, olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém, vê o irmão desesperado, ela começa a desesperar, começa a chorar também. Então, os dois chorando. Pedro conta essa história assim. Ele está chorando, irmãos, quando emerge do coração dele uma lembrança. Emerge no coraçãozinho dele uma lembrança. Pedro, você tem um grande amigo. O nome dele é Jesus. Se você chamar por ele, ele vai cuidar de você. O Pedro, no desespero, lembrando disso, ele diz, conta essa história dizendo o seguinte, que ele ora, Senhor Jesus, acalma meu coração. E de repente, irmãos, aquele menino começa a se acalmar. Ele conta que ele acalma, para de chorar. E aí a irmãzinha vendo ele acalmando, menorzinha, acalma também. E aí o Pedro sente, ele conta essa história dizendo que ele sente uma presença diferente que ele nunca sentiu na vida dele. E o coraçãozinho dele enche de fé. E ele vai fazer um segundo pedido para Deus. É assim, né? A gente fica cheio de fé e vai pedir um segundo pedido para Jesus. Ele vira para Jesus e diz, Jesus, se o Senhor está aqui neste lugar, traz a minha mãe aqui. Não sabia onde a mãe estava, chovendo, não sabia onde estava. E ele faz esse pedido, Senhor Jesus, traz a minha mãe aqui, por favor. Se o Senhor está aqui, traz ela. Passava do lado do carro, na hora que ele está fazendo essa oração, uma irmã, não é a mãe. Sente vontade de abrir a porta do carro. Isso é o testemunho, irmãos, da família. Algo fala para ela, não é para você fazer isso. Ela corre em direção à mãe. Chega na mãe e o Algacir conta essa história e fala assim, não tem, Alexandre, não tem como ela passar ali, não tinha lugar para ela passar. Não sabe como é que seu irmão passou lá perto desse carro. Mas ela passou. Viu os meninos acordar, chega na mãe e fala assim, Marilise, tem movimento de menino lá no carro, lá parece que seus filhos acordaram. Mãe, sabe como é que foi, né? Igual a galinha choca, debaixo da chuva, atrás desses meninos. Quando ela chega lá, ela abre a porta de uma vez. E a história é assim, irmãos. Quando ela está abrindo a porta, é bem na hora que o Pedro está dizendo, Senhor Jesus, o Senhor está aqui. Faz a minha mãe vir aqui. Tchau! A porta abre. A mãe pega o Pedro. E o Pedro vira para ela e diz, mamãe, o Senhor Jesus está aqui neste lugar. Ele ouviu a minha oração e ele é o meu Deus. Irmãos, se Jesus é o Deus que ouve a oração de uma criança, se Jesus é o bom pastor que vai em direção a uma viúva que está sem esperança, será que Jesus não é o seu bom pastor e o seu melhor amigo? Para dizer para nós aqui nessa noite, não precisa ter medo. A obra que ele começou, ele vai completar. Você pode curvar sua cabeça? Vamos orar ao Senhor? Seus olhos, meu querido irmão. Essa história mexe comigo de maneira muito, muito profunda, porque não há melhor amigo do que Jesus. Na minha história, irmãos, ele fez a diferença quando chegou na casa da minha mãe, quando eu fico vendo detalhes da ação de Jesus na minha vida. Mas eu queria pedir uma coisa para você que nessa noite, não por mim, não se sinta constrangido por mim. Talvez você está aqui nessa noite, meu querido irmão, está angustiado por causa de um filho que está fora do caminho do Senhor, ou por causa do marido, da esposa que está passando por problemas, ou algum problema no casamento, ou algo, meu querido irmão, porque esse texto é um texto de um milagre. Talvez você veio aqui nessa noite precisando de um milagre na saúde, na sua vida espiritual, na sua casa. Eu não sei. Eu sei que Deus me trouxe aqui. Esse pastor com cara de índio. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para falar dele, não de mim. E eu termino essa mensagem fazendo um convite para você com um coração sincero e simples. Você não precisa vir aqui por minha causa, mas se você quer nessa noite consagrar algo, ou pedir algo especial para Jesus, eu creio que ele está aqui neste lugar, ouvindo a oração dos seus pequeninos. Se você quiser vir aqui, meu querido irmão, nesse momento, sem constrangimento, apenas se o Espírito Santo te tocar, vem aqui. Vamos orar para que Deus faça um milagre na sua vida em algo específico que você e ele sabem que precisa. De olhos fechados.